número 2. Gente, graças. Pelo Notam, não é prevista a Operoi 58 nesse horário para Guarulhos. Ok? Só está previsto a Operoi 50. Ah, positivo então. Então tá bom. Decola, mantenha a proa até 3.000. Depois que vai esquerda na Gole. Leval Eudes. Operoi 50 aerovia. 5015 o código, 1935, frequência do ponto 2639. Remetência no correto. Portão 01 no centro para o pushback e assinamento. Amará. Paulo Gol 1397, autorização de tráfego para Miguel 240. Triplo para o meu Victor, mantém a posição. Temos um tráfego agora, um Bangra Webjet que irá tentar aproximar para a pista no zero. Gente, aguardando no ponto de espera o triplo para o meu Victor. Vendo na sua frequência? Afirmativo, afirmativo. Vamos ter 97. Para Ilhéus, correto? Confirma o nível? Isso. Ilhéus 240. Bom, 240 será coordenado, aguarde para a cópia. O gol 1397. Obrigado. Triplo Papa Romeu Vitor. Aguarde. Triplo Papa Romeu Vitor e a torre. Poderia confirmar se após a aproximação do tráfego da Webjet seria autorização da nossa decolagem? Ciente, afirmo que será, sua decolagem será a primeira após a aproximação do Webjet. Agora aguarde instruções para ingresso na pista. Gente, aguardando o Romeu Vitor, muito obrigado. Guardião 06. Guardião 06, tu, hein? Começar a abandonar o setor para pouso no centro administrativo da Bahia. Centro Guardião 06, aguarde que temos um Bangra Webjet em aproximação agora. Afirmativo, vai manter o setor aguardando a aproximação do banho. Objeto 6726. Objeto 6726, continua a aproximação. Reporte visual com a cabeceira 10, baixado e travado. O vento de superfície 320 graus com 03 nós. Chuva moderada sobre o campo. Estimo teto em 900 ou 1000 pés. Reporte visual com o campo baixado e travado. Ah, tá, afirmativo. Avistou agora o Objeto 6736. Passando agora 1500. Gente, informa o tráfego, tipo helicóptero, polícia militar da Bahia, não interferirá na sua aproximação. Mantém o setor norte com 300 pés, 300 a 500 pés. Livre pouso, pistão 0, vento 320 graus com 03 nós. Livre pouso, 6726. Copia. Gol 1397, está autorizado. Salvador Ilhéus, nível 240. Rota direta e a decolada 28, mantendo proa até 3.000 pés após curvará à esquerda no perfil Gole Eval Ilhéus. Gole Eval Ilhéus, o perfil. Código 5032 e a frequência do controle 1.9.35. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decolada 28, mantém a proa 3.000 curva esquerda, Gole Eval Ilhéus. 5032 o transponder e 119.35 o controle, ou 1397. Correto, correto. Tá no portão 08, já tentou para o pushback acionar. Gente. Paulo Salvador, bom dia, o TA-3454 novamente, com a informação ISG para Recife. Sim, as condições na aproximação da 1-0? Afirmativo, senhor, não encontrou vento que comprometesse nossa aproximação aí, cruzada aí de 4 de cauda, com mais ou menos 3, 4 nós de travessa, ó. Gente, chove muito do externo até a cabeceira? Não, negativo, quase que constante isso mesmo aí. Acho que até a gente sugere aí, a aeronave foi aproximando para o Cidadéia mesmo. Gente, o Messi é 2-6, seu solo foi ao 5-2. Chama o solo 1-2-9 e mantém a posição do taxiway Alpha. Obrigado, senhor. Até mais. Felipe Papá, o meu Victor ali mantém pista 2-8. Alinha e mantém pista 2-8, triplo Papá, o meu Victor. Antes daquilo, para prosseguir seu táxi, a aeronave que tem a nave liberando, você acabou de pousar na 1-0, a aeronave liberando, ok? Vai taxiar via Alfa Kilo, se eu manter antes daquilo. Autorizado via Juliette, Alfa e mantém antes daquilo, aguardando a aeronave no 605. Um follow-me aqui, mas deveríamos segui-lo? Sim. Tem um follow-me na nossa dianteira aqui. Cadê a informação? Tem um carro, uma van do follow-me na nossa frente aqui. Posição 3 pronto, triplo Papa Romeu Vitor. Só seguir o follow me, ok? Após o mesmo liberar, o senhor prossegue via Alfa até antes daquilo. Só segue o follow me, mamãe 05 da Gol. Livrão, seu escudo do Aviat 6726. Tiro Taxi Web, Alfa Kilo, Pátio 3, e aguarde para ingressar no Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, e aguarde para ingressar no Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, 6726. Solo Xanã 6311, está no 01 para puxa acionamento. Xanã 6311, portão 01, estou ciente, mantenha a posição e aguarde para iniciar seu push. Aguardando. Ao 35, bom voo. Chamará controle 119, décimo 35, obrigado, bom dia. 3454, copia? Copia, 3454. 30 Salvador Recife, nível 330, aerovia Uberu 58. Decolada 28, irá manter pro até 3.000 pés, após irá curva à direita no perfil Aron Melim. Aron Melim, 5017 é o código e a frequência do controle em 119.35. Outra 3454, autorizado Recife no 330, Uberu 58. 2-8 é a cabeceira, mantém a proa 3.000 pés, com curva à direita após 3.000 pés. Saída Aron Melim, 5017, é o transponder 119-35 controle, TAS 3454. Pega o TAS 3454, correto, 0.000 portão, 100.0 pushback, sei lá. 3454. Mestre 2000, pode ingressar via Kilo Pátio 3, ok? E aguardará para ingressar no Pátio 1. 7, Kilo Pátio 3. Tem 6726, a condição de iniciar o táxi, agilizar a correção, agilizando o táxi até o portão 02 do Pátio 1. Então, quando a nave da Xané, que está no 1, já solicitou o pushback dela, só estou esperando o seu fim de estacionamento. Ah, beleza, estamos agilizando aqui, então, lá pro Gate 2, não é isso? Afirmativo. Bom, nome é 05 agora, pode prosseguir via Alfa, né? Pode sim, prossiga Alfa até o posto 28, lá torre 1 no 8 decimal 3, ajusta na 0 no 4. Tem um ótimo voo, voo no 605. Então até o ponto de espera, quando lá 183, ó, voo no 605, obrigado, bom dia. Janeiro 63 no 1, irá observar a nave da Web que irá estacionar no portão 02, a sua esquerda, após que o link de solta iniciar seu push. Afirmativo. Torre, é o Guardião 06? Guardião 06, prossiga para a torre. A intenção é pouso na 35, direto pat 4. O vento 320 graus com 05 nós. Direto pat 4, se autorizado. Se encontra na vertical do Tapuã? Sim, ó. Prossegue direto pat 4, reporte na final para pouso. O vento 320 graus com 04 nós agora. Ajuste em 1014, 10 no 4. Ah, se eles acham que são, eles guardiam 06, chama lá na final. Guardião 06. Felipe Pouso, pátio 4, reporte no solo controlado, Guardião 06. Yeah. É. Frequência livre no, sol, no corte, eu considero o solo 01. É. Pronto para o táxi, o Xavier 6311, VOB 89. 4:20, ao término da Leão. Salvador Buenas, é o Varig Log 6514, final da pista 28, procedimento VOR da Visual, embaixo travado. Varig Log 6514, Visual com a cabeceira baixada travada, confirmando? Afirmativo. Varig Log 6514, livre pouso, pista 28, ajuste 10 no 4, vento 3-0 graus com 04 nós, atento para a pista molhada, chuva leve sobre o campo. 7-6514. Nome é 05 da Globo, ponto de espera da 28, da aeronave na final. Sente, mantém a posição do nome 05. Mantendo o ponto de espera, o Globo, nome é 05. O Varig Log avistou a 1.000 pés? A 1.300 pés. Sente. Puxa, acionamento 73454, meia dúzia. Tá livre, puxa, acionamento 62, chama para o TAC 3454. Livre, puxa, acionamento 3454. No 605, ali mantém cabeceira 28. Aliás, mantém na 28, no 605 da Gol. Varig Log 6514, solo 305, livra à esquerda, chama o solo 121-9 antes da Taxi Bravo. Chama o solo 129 antes da Bravo. Confirma as condições? Solo Varig Log 6514. Varig Log 6514, bom dia, prossiga Juliette, pátio 3, atenta ao balizador no pátio. Bom dia, Juliette, pátio 3, atenta ao balizador. 8, atento para a pista molhada, vento 280 graus com 05 nós. Nível de decolagem da pista 28, após a decolagem, vai manter a prova até 3 mil pés, depois o perfil da guarda, 9605 da Gol. Afirmo. 05, decolou 09, chama o controle 1935, termo voo e um bom dia. 1935, gol. Bom dia, senhor. Bom trabalho aí. Bom voo. Obrigado. Bom dia, 3602. 3602, bom dia, Porto Seguro, qual o nível? Nível de voo 320. 300 em coordenação, aguarde para a Copa, informação é X-Ray. Informação X-Ray agora, obrigado. Para o táxi T3454 com 145 a bordo, alterna Natal com 0330 de autonomia. 145, 3 horas e 30, Natal, tá livre, táxi via Juliette, Alfa e Golf, a ponta de parada 28, ajustado 1014, quando pronto, chame a torre 183 para decolagem. Tem um bom voo e um bom dia, o T3454. Obrigado, livre, táxi, o T3454, bom dia. Xenem é 13 no 1 após a decolagem, mantém a proa até 3 mil pés após curva esquerda, no perfil da saída Goller, após 3 mil pés. Livre decolagem, pistão 28, vento 240 graus com 02 nós. Afirmativo, 3 mil pés, curvando à direita da Goller. Na peça corrigindo curva esquerda. Afirmativo. Curva à esquerda após 3 mil, a chama 63 no. Afirmo. Livre decolagem. Vento 280 com 02. Afirmativo, iniciando. Xenem 13 no 1 decolou, o Zuno 2, chama o controle, 119 decimal 35. Objeto 672, aguarde em Recife. Escuta, quando você vai sair da presença, meu Deus do céu. Aromelim. Aromelim. Na escuta para cópia. Escuta para cópia. Para 3602, está autorizado nível 300 para Porto Seguro, aerovia Upper Whisk 50. Decola na pista 28, curva à esquerda, saída Goli, Val e após a proa direto Porto Seguro. Transponder 5041, controle opera em 1935, cotejo. É autorizado, Porto Seguro, nível 300 pela ANSA 50, decolando da 22 com curva esquerda, gole e pau, 5041, 1935, cotejo. Pista 3602, confirmando a pista em uso a 28 e após a decolagem deverá manter a proa até 3 mil pés, só então curvar a esquerda, gol levar, ok? Ok, mantém a proa até 3 mil, depois a esquerda, gol levar, ok? Gente, o TAN 3454 autorizado a alinhar e manter pista 28. Informo que temos uma aproximação de um bang da Gol agora a 10 milhas da cabeceira 28. Objeto 6726 na escuta para cópia. Prossiga, senhor. Objeto 6726 está autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem na pista 28, curva à esquerda, perdão, curva à direita, saída Aron, transição Melim. Transponder 5044, controle opera em 119.35, cotejo. Só me confirma por gentileza o código transponder, senhor, novamente. 5044. Certo, estamos autorizados Recife nível 330, via para 58, decola da 28, curva à direita, cumprimento da Aron Meir. 5044, 5044 ao transponder, 1935 ao controle 6726 no gate 2. Correto, 6726, informamos que após a decolagem deverá manter a proa até 3000. E só então curvar à direita Aron Melim. Chame pronto para puxar acionamento. A gente aponta a palavra e mantém por lá da 3000. Essa também, vamos lá. Alô, tá. 3602, só confirmando, é Gole, depois Eval. Afirmativo, o TAN 3602 vai subir na perfil da saída Gole, após vai a posição Eval e após Eval vai direto para o Porto Seguro, ok? Ah, então tá bom. Gole, Eval, depois Porto Seguro. Muito obrigado.